classificadas, esses danos podem ser ainda maiores. Entre os ingredientes usados com frequência e que causam danos ao corpo humano estão éter, álcool etílico e até mesmo produtos usados em fabricação de ração animal. Eliminar as bebidas alcoólicas da rotina é orientação dos especialistas para a redução dos riscos de dezenas de doenças. E os estudantes que foram selecionados pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, para iniciar um curso de graduação no segundo semestre deste ano com bolsa de estudos, devem se apressar para entregar a documentação. Isso porque o prazo para comprovar as informações fornecidas durante a inscrição termina nesta quinta-feira, dia 3 de agosto. Os documentos podem ser entregues por meio eletrônico através do portal de acesso único do Ministério da Educação ou na própria instituição de ensino superior. Vale destacar que aqueles que perderem o prazo perdem também o direito à bolsa de estudos, que será destinada aos candidatos classificados na lista de espera. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Este é o som que você escuta quando atinge o sucesso. É o resultado de muito preparo e dedicação. No trabalho, nos estudos, na vida amorosa. Sim, na vida amorosa. Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. E você pode começar agora mesmo. Então anota aí. Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado. Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso. Univervideo.com. Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. De segunda a sexta, 21h, você acompanha as emoções da 8ª temporada da série Reis, a Consequência, na Record TV. Absalão planeja sua vingança contra o irmão. A melhor vitória é quando o inimigo pensa que está por cima, dominando. Mas ele sempre deixa uma brecha e é nela que ele cai. De segunda a sexta, 21h, não perca a série Reis, na tela da Record TV. Continuando com o nosso programa, são 11h02 e a temperatura média 20 graus em São Paulo. Bom dia! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar quando você me perguntar. Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida, uma história que ficou mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida. Posso te responder o que você quiser ouvir, mas a verdade é essa aqui. Falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho, volto pra casa, não tem você. Seu cheiro no travesseiro quando eu me espalho.